Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Uma sessão de audio-hipnose, sempre aqui na Radar, de 8 em 8 dias, e hoje começamos com a dupla Adam Wiltz e Dustin O'Halloran. Constituem-se como a Winged Victory for the Sullen, editaram o segundo de originais, Atomos, serviu primeiramente para uma peça de dança coreografada por Wayne McGregor. De Atomos e dos A Winged Victory for the Sullen no início da sessão de hoje, Atomos 8. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Atomos 8 pelos A Wind Victory for the Sun. Continuámos com mais uma dupla, o alemão experiente Arovan a juntar-se ao grego Ior Chronic. Lançaram In Between, por lá Scale. E seguimos desde já para o novo de Scott Morgan, canadiano, já foi baterista dos Destroyer, há muito que faz música ambiente, tem incluído nos últimos discos mais eletrónica, nota-se na edição de 2016, Monument Builders de Lush Hill. Continuamos com Wits. Thank you. tal como na semana passada, destaque para o disco que junta o mexicano Murkoff à francesa e pianista Vanessa Wagner, reinventam uma série de artistas da música clássica, minimalista e eletrónica do século XX e alguns que continuam no ativo, nomes como Arvo Pärt, Aphex Twin, Erik Satie e também John Cage. Ouvimos-lo por Murkoff e Vanessa Wagner em In a Landscape e continuamos com a música de Akira Kozemura, um japonês. Peças improvisadas num antigo piano de família. É tudo muito simples e bonito no último de Akira Kozemura. Chama-se One Day. Seguimos com Pale. Thank you. É a música mais longa do Em Transe de hoje, vem dentro da colaboração entre Fannes, um vienense, com Jim O'Rourke, juntam os seus génios para It's Hard For Me To Say I'm Sorry. Vamos continuar a ouvir I Just Want You To Stay. Thank you. Já sabem, é um programa que depois de rodar na rádio transforma-se em formato de podcast. Links para o download em radiotrans.blogspot.com. Aí também os poemas de Ana Freitas Reis e a fotografia de Alípio Padilha. Também podem descarregar as sessões na loja do iTunes. Terminamos com a música feliz dos Hammock. Vem de Nashville, dupla constituída por Andrew Thompson e Mark Burt, do último Everything and Nothing, You Walk Around Shining Like the Sun. Boa noite, até à próxima. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.